8895. Nomeia após etapa, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6, autorizado final ILS X-Way, reposta estabilizado no localizador. Após etapa 2016, foi melhor estabilizado no ILS X-Way, 32 no 6. Trolley Salvador, boa tarde, Oceania 6255, para novembro. Oceania 6255, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Mari para o 050, 6255, quando possível etapa. No 754, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Controle Salvador, bom dia, Azul 4463, decolado, 1700 pés. Azul 4463, contato radar, saída da Elfo, e mantém nível de voo 1060. Da Elfo, nível 1060, Azul 4463. Estabilizado, TAM 3216. TAM 3216, complete a final, chame torre 11895. Obrigado, boa tarde. Voo 11941, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 070. 070, voo 11941. O controle autoriza a prova de Duna para 6225. Chanel 6255, mantenha a está. Mantém. Salvador, boa tarde, 5722 com o jeito, informação Samba, autorização de carro. Papatango, Lima, Kilo Zulu, autorizado sua de sua da rotatória. Radar, 68 milhas nordeste do VR de Salvador, reporte para descida. Está na posição 10, só no exame. Na Mari desce até 8083. Atingindo 50 ou 6255. Oceano é 6255, desça para 2000 pés, ajuste 1016, autorizado final ILS, XOE, reposta estabilizado localizador. Portará estabilizado, descendo para 2000, 6255. TAM 3804, desça para o nível de voo 060. 004. TAM 3883, desça para o nível de voo 050. 050, 3223. Azul 4463, chame Centro Recife, 1251, alterna 133-25. 251-3325, obrigado, 4463. Salvador, boa tarde, Eco. Eu preciso morrer, depois de ter ouvido o outro, eu já vi o outro portão, Eco. Alfa 7 para 0, 3, 2, 1. Salvador, pé 895, perfil da El, cruzou 1.087. Então, 3895, contato radar, saída da El, submantendo nível de voo 340. 340, 3895. Localizador 6255. Oceano é 6255, chame torre 1895. 1895. Informos da El, 3895. Então, 3895, autoriza da El. Contato, serpiente 6741-112-357, confirme. Papatango Lima, Quilo Zulu, desça para 2500 pés, ajuste no 015. Via Pátio Índia, ponto de espera da 10, da 10, 11895 com a torre 6741. Uma boa tarde, obrigado. Referência para 2000, ou no 754. Gol no 754, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado final ILS, XUE, reposta estabilizado no localizador. Cara estabilizado, gol no 754. Gol 1941, reduza a velocidade para 220 nós, desça para 3000, ajuste no 015. 220 nós, desça para 3000, gol no 941, se considera a altitude então. Afirma, gol no 941. TAM 3283, desça para 4000 pés, ajuste no 015, reduza a velocidade para 220 nós. 4000, 1015, 220 nós, 3283. O 1941 reduza para 1990 nós, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, um Boeing 737 com velocidade inferior à sua. 7941, reduzir. Patango, Lima, Kilo, Zulu, acione transponder 0231. Gol 1941, reduza a velocidade para 1970 nós. 170 nós, 941. No ILS, pista 10, vista gol no 754. Gol no 754, complete a final, chame torre 11895. 1895. Alfa, reporta para Juliette, 6255. 722, coordenação após a venda no 11, autorizado o pushback acionamento, portão 9, contra-ataque 722. Agilizando Alfa Juliette para o 11, 6255. Tá 3283, reduz a velocidade para 1909. 4000 para seguir a descida, 3283. Tá 3283, reduz a velocidade para 1909, desça para 3000 pés, ajuste no 015. 3015, 190 nós, 3283. Gol 1941, autorizado final ILS-X2, reposta estabilizando localizador. Reposta estabilizando, 941. Tan 3804, desça para 4000 pés, ajusta no 015. 4.500, 2.04. Utilizando localizador, 941. 1941, sente, chame torre, 11895. 1895, obrigado. 1895, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. Obrigado, bom trabalho. Sareiro 2230, a sua identificação autorizada a chegada a mão, desça para o nível de voo 050. Controle Salvador Webjet 6741, perfil da EL 1700. Web 6741, contato radar, saída da EL, sub, mantenha nível de voo 340. 340, Nadaió, 6741. 3000 para prosseguir o 83. TAM 3283, desça para 2000 pés, ajusta no 015, autorizado final ILS-X, foi responsabilizado no localizador. 2015, autorizado X-ray, reporta no lock 83. TAM 3804, reduz a velocidade para 190 nós, desça para 3000, ajusta no 015. TAM 3804, desça para 3000 pés, ajuste 1015, reduz a velocidade para 1909. 3015, 190, TAM 3804. Salvador, é possível 2230 passarelo voador ou negativo? Passarelo 2230, mantenha estável. Mantenha 2230. Controle autoriza 6741 do Leta ou Dael? Web 6741, autorizado Dael. Dael 6741, B. Map Lúvito Barbacena. Decolado a 10 com curva à direita no perfil da Dael Leda Bridge. Controle Salvador em 120.8 e o transponder 5506. Oceaner 6213 no portão 3. Chamará 6213. Juliette, Bravo Delta, confirme o transponder. O transponder é 0275, senhora. Juliette, Bravo Delta, ciente a sua identificação. Pioneiro 45, está no ideal de descida. Pioneiro 45, desça para o nível de voo 050. 050, pioneiro 45. Juliette, voo no 04, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado final ILSX, foi reposto estabilizado no localizador. 2 dias, reportar estabilizado, SAN 3804. Juliette, Bravo Delta, contato radar, 64 milhas nordeste do VR de Salvador, foi na proa de Bonfim. Se eu fui lá de manter a prova do VOR mais próximo, modificar para pouso visual? Gente, mantenha a prova do VOR e reporte para mudança de regra. Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta. Fala, boa tarde, Gol 941 no livro, agora você escuta. Rafael, bota na Juliette, Gol 1941. Fala, 5728 Webjet para o táxi, Ouro 38, Ouro 3,55, alterna Fortaleza. Juliette, Bravo Delta, desça para 3000 pés, ajuste no 015. 3000 na 015, Bravo Delta. Quilo Quebec Serra vai manter 1000 até o destino? Quilo Quebec Serra, confirme seu estimado de pouso? Bom dia, o TAN 3283. Lima Kilo Zulu, reporte visual com campo. Lima Kilo Zulu, na escuta? Lima Kilo Zulu, reporte visual com campo. Lima, Lima Kilo Zulu. Salvador, Gol 1607. Gol 1607, correção, Gol 1697. Acione de indicação, autorizada chegada. Bom fim, desça para o nível de voo 070. Ok, já estou presente, forma que perdeu o contato com o Ciente, Gol 1697. Aeronave acionada 0102 na escuta do controle. Lima Kilo Zulu, chame em torre 11895. Web 6741, chame Centro Recife 1251, alterna 13325. 251-3325, boa tarde, Web 6741. Passaredo 2230, desça para 2000 pés, ajuste 10-15. 2000-10-15-2230. Gol 1697, reduza a velocidade para 220 nós. O 1697 copiou o controle? Não, não sei. Reduza a velocidade para 220 nós, Gol 1697. 229. Pioneiro 45? Pioneiro 45, prossiga. Confirme após bonfe pro Adelo? Afirmo, Pioneiro 45. Prosseguir na descida? Aguarde, Pioneiro 45. Cordialíssimo, boa tarde, o Papatango Vitor Mike Quebec. Papatango Vitor Mike Quebec, mantenha as condições visuais no corredor Axé, reposta no Farol da Barra. Atenção para o 2500, seria possível, senhor? Papatango Vitor Mike Quebec, aguarde, aeronaves na aproximação. Tem mais nenhum, vai manter mil a atingir a sua escuta pelos corredores. Gol 1924, desça para 3000 pés, ajusta no 015. Controle, objeto 5728, bom dia. Pioneiro 45, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite magnética 120 de Simbra. Direita 230, limitado 120 de Simbra. Web 5728, contato radar, saída PUCA, sub mantenha nível de voo 350. 350, 5728. Pioneiro 45.